André Cedês, o mural de Ibicoara. Olha o paredão do Kelvin Alinhamento. Gostando do paredão. Golfe vigarista. Olha o gol furioso. Gol do Maracujá. Paredão da Luz. Alô, meu amigo Patrick Manal. Tamo junto. Eu só queria entender seus pensamentos. E realmente está rolando o que te faz fugir de mim. E juro, tô tentando ler seus olhos, mas percebo que disfarce não consegue me encarar. E agora? Senta aqui um pouco sem ter pressa. Conta tudo, a hora é essa. Fala o que tem pra falar. Não é que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar. Você diz que não, eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cerca e te pega e te joga pra longe de mim. Eu acho que sim, você diz que não. Passe e assuma pra gente essa louca paixão. Me abraça e me beija. Eu tomo conta de você. Amiga Elias e o caminhão tenebroso. Parece divulgações. RTC CBs. Em nome da Caranguejo. Em nome do Esporte Verde Brasil. Vaqueiro Rian. E realmente está rolando o que te faz fugir de mim. E juro, tô tentando ler seus olhos, mas percebo que disfarce não consegue me encarar. Senta aqui um pouco sem ter pressa. Conta tudo, a hora é essa. Eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar. Você diz que não, eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te entrega e te pega e te joga pra longe de mim. Eu acho que sim. Pra gente essa louca paixão. Me abraça e me